rima profética. Rima profética. Aleluia. Aleluia. Glória. Rima evangelize. Rima evangelize. Pela misericórdia, irmão Tom. Sou mais um profeta, escolhido por Deus como um soldado de guerra. Te levo o evangelho a toda criatura. Este é meu dever, que eu dever sem ser na rua. Se não vai na igreja, leva a igreja até você. O rolo é meio amargo sim, mas vai ter que comer. Vim da igreja pra falar na sua linguagem. Levita, evangelista, a minha linhagem. Cantor é linha de frente, pronto pra guerrear. O esquema tático que é válido de Josafá. Sou testemunho vivo que Deus transforma. Pego um barro sem forma, ha, e deu forma. De bomba pra bala, estrutura do inferno. Armada até os dentes como a Bíblia e o terno. Enquanto o mundo de crack enlouquece, eu faço todas as coisas daquele que me fortalece. Tudo passou. Daquele que me fortalece. Tudo passou. Daquele que me fortalece. Tudo passou. Daquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Tudo passou. Daquele que me fortalece. Tudo passou. Daquele que me fortalece. Tudo passou. Daquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Espírito Santo de Deus operando sobre a minha vida. Sapato de fogo, entrando no manto, falando em língua repartida. Demônio está da minha frente, meu negócio é com Deus e o céu. De um lado tem anjo Miguel, do outro anjo Gabriel. Alá, o Tom enlouqueceu, vive falando aleluia e dando glória a Deus. Mas aí, eu nem ligo, isso é assunto meu. Eu, irmão, eu quero é Deus. Porque a luta é travada aqui nesta terra. Posso perder a batalha, mas Deus já ganhou a guerra. Quando morreu por mim e por ti naquele madeiro, ressuscitou ao terceiro dia como um guerreiro. Tomou a chave da mão da morte, pisou na cabeça do cão. O poder dos céus na terra foi dado em suas mãos. E lá no céu, por mim intercede. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Sim. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita. Mas eu não serei atingido, Senhor. Preparo uma mesa bem farta perante a presença dos meus inimigos. Onde minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu danço de alegria enquanto o inimigo chora. Com uma pedra posso matar um gigante. Dizem que eu não valho nada, Deus vale seu sangue. Se orar, o sol volta para trás. Descanso até mais, o relógio de Acaz. Se me jogar no meio do fogo, não vai me queimar. Jesus passeia comigo pisando na brasa pra lá e pra cá. Posso tomar picada de cobra, tomar veneno. Não vai me fazer mal algum, não vai me causar efeito. Se aparecer dificuldade pela frente, ele vai abrir a porta onde não tem parede. Me dá maná se tenho fome e se tenho sede. Me dá água da vida que jorra eternamente. Se algo além disso chegar a precisar, Deus usa o meu inimigo para me abençoar. Enquanto o mundo de crack enlouquece, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Seguir a Jesus é o que prevalece. Tudo passou. Naquele que me fortalece. Pros irmãos da norte, da sul, da leste ou oeste. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Ele pega o coração duro, amolece e converte. Tudo posso naquele que me fortalece. Só o Senhor é Deus, do resto esquece. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce. Quando eu clamo pelo sangue, Deus abaixa os céus e desce.